pra tocar no paredão. É sucesso que fala, né? No som do porta-malas toca o guia estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra. Um litro de uísque ficou mal intencionada. Aí fui no banheiro, quando vi ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara ela fugiu. Nunca no som do porta-malas toca o guia estourado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Aí fui no banheiro, quando vi ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara ela fugiu. Tá roxinha.